resenha, com humildade e simplicidade. Caiu no gosto da galera. E eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Tentando me esquecer, ela vai pro rock, só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. DJ Alice Juninho faz o baile tremer, Tomic Sinandinho botando pra moer. Porque aqui no pop é só DJ louco, e quando essa tocar eu pego ela de novo. Júnior Santorini na voz e na produção. Inédito.